Alerta, véspera, acúmulo, sem sono. De noite contando os danos, razão por debaixo dos panos. Ano como desculpa, engano. Lei de barra global como câncer. Novo crack alcance, mesmo túmulo. Só de relance, rezando pra ficar bem. Deus perdoa a rua, não, não. Vai além do céu, cinza e o sangue vermelho no chão. De titã e moletom, tampando a placa atrás da vitória. Esperança de rumo pra alguém, cena doença na contramão da história. Moleque vão largar tudo pra fazer virar. Do Vale a Lausanne são mundos em particular. Mas na rua né não, cuidado. Piscou, virou, culpado, duvidou. Errado é um convite pra ser julgado. Nem tudo que tem nome, nome age com a palavra. Nem tudo que se move, move, sai, sai do lugar. Antes que te informem, só extinção, cumprindo a demanda. Regras que manda pra quem desanda. Tá na rua, é pra jogar. Vai. Muitos vão se achar, outros se perder. Vão sempre cobrar tudo que dizer. Responsa de virar, então faça valer. Sem me render, força pra viver. Muitos vão se achar, outros se perder. Vão sempre cobrar tudo que dizer. Responsa de virar, então faça valer. Sem me render, força pra viver. Agora o bonde vem de van. Pega tudo que é seu, sua corrente, sua irmã. Nem me viu, fui no breu. Se sou réu, se caminho sem medo, sigo from hell. Se isso roubou minha alma, me perdoe, papai do céu. Pleu. Sei que vários hoje estão nessa de viver com pressa e sem pressão. Mas na rua não é o cupido que quer furar coração. Sempre estão tentando fazer daqui um Paquistão. Mostre que sua coragem vira item de decoração. Ouça oração, pai, ouça oração. Se os moleque estão na caça sem nem saber que horas são. Não se assustem não, meus senhores e senhoras. São coisas de quem não quebra galhos, pois já levou torajão. Boladão, enche o tanque, mete um funk, a pista tá aí pra você. Faça marcha e acelera pra se achar ou se perder. Pra comprar ou se vender, pra lutar ou se render. Pra sair da merda como se bem entender. Muitos vão se achar, outros se perder. Vão sempre cobrar tudo que dizer. Responsa de virar, então faça valer. Sem me render, força pra viver. Muitos vão se achar, outros se perder. Vão sempre cobrar tudo que dizer. Responsa de virar, então